Salve, salve, coelhada! Decadente 110! Pra falar de Figueirense 1, América 2, falar do acesso, falar da caminhada rumo ao título. E é isso aí, tamo aqui todo mundo. Se eu tiver um pouco diferente hoje, é porque a comemoração ainda não parou. Então eu acordei a meia hora atrás, tomei uma água, um copinho com sal de fruta, um dadinho de caramelo, comi duas fatias de mortadela e dois pãozinhos com creme cheese, daquele bisnaguinha, e ainda estou levemente alcoolizado. Mas, para me ajudar nessa empreitada de hoje, estou aqui o senhor Sérgio Tavares. Dê sua noite. Oh, seu boa noite, Sérgio. Boa noite, galera. Tamo aí. Voltei aqui no meu posto comentarista. Tô dando a chance de novo pro Henrique. Vamos ver como é que ele se sai aí, hein? Já comecei mal. Seu Corneta, dá seu boa noite. Cambada! Meu Deus do céu. Esses boa noite grande, sabe? Tá cada vez pior, bicho. Eu fico vendo o dia que vai chegar o Ibama aqui querendo saber que animal que nós estamos maltratando. Seu Jairo Viana, retornando, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Ainda na ressaca do acesso de ontem, da conquista de ontem. Vamos falar aí hoje só um pouquinho sobre essa novidade que é o América conquistar alguma coisa com três rodadas de antecedência. E conversar um pouquinho. E falar um pouquinho como é que foi o jogo de ontem. Muito bem. E para fechar o grupo, que seu tá Rainer Radice, viu? Muito bem. Para fechar o grupo, seu Rainer Radice, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Tô mais ou menos igual o Henrique aí, mas eu tô rebatendo até agora aqui, viu? É isso aí. Vambora. É isso, senhores. Estamos de volta. Antes do Saci Vermelho, antes de qualquer outro clube. Duvidaram, mas cá está o América de volta ao Série A. A primeira equipe a conquistar esse acesso matematicamente. Hoje à noite tem cavalinho no Fantástico. Fiquem de olho. Porque é nós estamos de volta, vamos para a brincadeira de gente séria agora. E a gente volta com um time estruturado, com um time que não fez loucura para voltar, que não se endividou, com uma equipe que está redondinha, com um treinador merecendo 5 anos de contrato. Enfim, é claro que sim, o América precisará se reforçar. Para. O que, que é isso, gente? Deu. Sou eu que tô ficando doido? Ah, então tá bom. Deu delay aí, ó. Enfim, claro que o América precisará se reforçar para disputar a Série A no ano que vem, mas agora é hora só de comemorar. Só de comemorar, não. Ainda temos o dever de apoiar o América e levá-lo à taça. Porque se o Inter não quer, nós queremos muito. Essa é uma taça que, além do título em si, nos coloca nas quartas da Copa do Brasil, que já gera uma graninha. A própria premiação que existe da CBF para o primeiro colocado da Série B, interessante. O nosso contrato com a Caixa Econômica, foi falado aqui no último programa, tem uma cláusula que gera um adicional em caso de título. Então, filho, terça-feira contra o Juventude é todo mundo no Independência para pegar e apoiar o América na arrancada desses 3 joguinhos que faltam para chegar ao título. Eu tô falando de 3 porque é o que está aí regulamentado, faltam 3 rodadas. Mas nós somos aqui da opinião de que sábado, no sábado que vem, nós já poderemos gritar é campeão. Tá certo, seu Sérgio? Ou tô errado? Não, certíssimo. O Oeste vai complicar para o Inter, nós vamos ganhar do Juventude, aí Londrina nos espere. Vamos fazer matemática aqui. O América só consegue ser campeão no sábado se o Oeste ganhar o jogo, né? Se houver um empate, ainda não podemos garantir o título no sábado. Não. Assumindo que o Inter ganhe também a partida de sábado. Ah, bom, aí sim. Ah, tá. O Inter precisa perder 4 pontos. É esse que é o meu ponto aqui. Tá. É isso? Então isso. Tá bom. Pra, o Inter pra a gente não depender do resultado do Inter no sábado, não é isso? Pra não depender da última rodada. Ah. Não, dependendo da última rodada, tem outros caminhos também, velho. Não tem jeito de não depender do resultado de sábado. Isso não tem jeito. Sim. Tá certo. Né? Nós dependeremos do resultado de sábado. para não depender, é só na última rodada que nós temos essa possibilidade. Não, se o Inter tropeçar antes, não? Não. Diga, Rainer, faça a sua matemática. É, na terça-feira, se o Inter empatar... Lembrando que o senhor está levemente alcoolizado como eu. Não, pois é, mas se o Inter empatar, o Inter vai para 65. A gente vai para 60 e, ganhando... 9. A gente vai para 69. 5 pontos. Não, faltando 2. Mas tem 2 rodadas ainda. 4 pontos e ainda faltando 6 a serem disputados. Mas se o América ganhar no sábado, a gente é campeão, ué. Isso, isso. Por isso que eu tô te falando. Aí... É isso que tinha que contar. Mas isso contando com empate. Verdade, faz sentido. Isso. Vocês têm razão. Então, todo mundo torcendo terça-feira pro empatezinho do Inter. O Inter que começa o jogo uma hora antes da gente. O Inter entra 8h30 em campo e a gente entra às 9h30 contra o Juventude. Que vai abrir as pernas, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Hein? Alô, Juventude, alô, Caxias. Eu também acho. Né? Também acho. É isso. Vamos liberar. É pra botar 4-0 no bolão, é isso? Exatamente, é por aí, daí pra mais. nós vamos falar só de acesso, nós vamos só comemorar, nós vamos falar só do estado etílico de cada um, ou precisamos falar do jogo também, Sérgio? Uai, eu acho que dá pra falar um pouquinho de cada coisa, né? Você não quer falar do jogo, não? Você nem não, viu, né? Eu vi, como eu vi. Tenso igual a caipora, mas vi assim. Fala aí, dá seu resumo do jogo aí pra nós. Ah, o jogo tenso mesmo, acho que foi isso aí. Mas o América soube impor. Foi um jogo aberto, não foi aquele jogo igual do Guarani, por exemplo. Falando de um jogo tenso em que nós marcamos um gol a 1 minuto e meio de jogo. Não, mas o jogo foi tenso. Mas eu acho que foi tenso pela nossa ansiedade. De resultado, expectativa. Exatamente, com certeza. Mais isso. Mas foi um jogo aberto, não foi igual o jogo contra o Guarani, que foi um jogo mais preso. Foi um jogo aberto, o Juventude, o Figueirense veio pra cima, o América também. Um jogo bom de se ver. E o América se impôs, cara. Fez o gol no primeiro, depois administrou ali os primeiros 20 minutos. Dominamos o jogo todo, aí depois o Figueirense inverteu isso, aí empatou, e aí ficou dominando mais 20 minutos, aí no finalzinho do primeiro tempo a gente matou o jogo, aí mudou, aí o segundo tempo a gente só controlou, soube controlar, o Anderson ainda botou um rubão lá no final, que eu falei, nossa menino, quase que ele faz um gol ali, aí o corneta ia infartar, bicho. Se o rubão faz aquele rubão. Gol, o corneta... É aquele efeito moral, cara. Você bota um cara de 2 metros de altura, mas ninguém sabe que ele não pula uma gilete no chão, entendeu? Aquele poste lá. Os caras, deu um gigante na área. Vamos marcar aquele cara lá, velho. Não deixa fazer, não. O cara não bola, não pula a bola de ping-pong, velho. Mas tá lá o gigante, cara. Ou seja, basicamente é uma coisa de colocar um bonecão de posto ou o Rubens dá na mesma, só pra assustar mesmo. É por aí. Lembra-se do Janderson? E de Janderson, cara? Só que o Janderson pulava. Que maldade. Vai lá, Sérgio. Não, aí é isso, não controlamos o jogo até o final, aí eu acho que foi talvez muito tenso mesmo por causa dessa expectativa que a gente tava, né? A gente já sabia o resultado do Inter, o Inter já tinha empatado. E o segundo tempo todo foi só contando os minutos ali para o acesso. Mas foi bom demais. Não, e detalhe, né? O Inter tava ganhando o jogo, só marcou o gol no comecinho, né? Então começamos a ver o jogo da América. Opa! Vila Corneta, puta, segura no cabo aí. Corta o seu áudio aí, Corneta. Repete o que você falou. Ah, não, eu falei que começou o jogo com o Inter na frente, né? No meio do nosso jogo lá, aparece a bolinha. Gol do Vila. Eu, puta que pariu. Maravilha. Cada hora que parecia uma bolinha, ela infartava junto. Falei, nossa, o Inter virou. O Inter sei lá o quê. Falei, nossa senhora, que maravilha, velho. Na hora que acabou o primeiro tempo da América, 2-1, eu corri e fui assistir o final do jogo do Inter. Eu mudei pro jogo do Inter também. Né? E o Inter me meteu aquela bola na trave aos 49. Eu falei, puta. E não foi nem o Inter, né? O Vila mandou uma bola na própria trave. Isso, exato. Eu falei assim, a bola na trave, eu falei, nós vamos ser campeão. Ali, eu falei, aí, meu amigo, é nosso. Eu não tenho estrutura pra isso, não, gente. Falei ontem com o bumbum, meu filho. De tão travado que eu tava. Isso imagina, né? Ontem eu tava nesse mesmo sistema também. Tava pulando do jogo do Inter pro jogo da América, do jogo pro Inter pro jogo da América. E eu não sabia se eu secava mais o Inter ou se eu torcia mais pro América. E aí foi aquele sofrimento. Essa bola na trave, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, não, esse campeonato é nosso, não tem pra mais ninguém, não. Porque aquela ali era pra entrar, não tinha lógica, não. Yeah. E aí, meus caros, é isso. O importante é que nós estamos com dois pontinhos na frente. Ah, aqui não, mais... não, e agora lá no Inter a crise está instalada. Sim. Demitir o Guto não, Ferreira. Que é droga. O Guardiola caiu lá, né? Cara, mas caiu. Era boa, né, cara? Péssima hora pra despedir. Péssima hora pra despedir técnico também, velho. Apesar que eu acho que o Inter tinha intenção de despedir o Guto Ferreira de todo jeito da temporada, entendeu? Com certeza. Assim, mas não são São três jogos, não faz o menor sentido. Igual o Rizek comentou ontem naquele troca de passe também. Não, despedi. Eu falei que não justifica despedir o cara ontem. É isso que eu tô falando. É o que o Rizek comentou também. Se essa bola na trave que nós estamos comentando aqui agora, se ela entrasse... ele não tá demitido. Entendeu? Então não faz o menor sentido demitir o cara agora. Três rodadas, espera aí mais três jogos. É claro que o Inter vai subir, o Inter vai perder três agora? Não vai. Não. Entendeu? Pode até perder pro Oeste segunda-feira. Uma de baixo segunda-feira. Ganha tudo também, não? Também não. Então, assim, não vai. O Inter não vai deixar de conquistar acesso. Termina três jogos com o cara, depois você manda o cara embora, depois você reavalia. Mas ficou feio demais pro Inter fazer isso agora. Ficou muito também feio. Achei. Assim, toda aquela história de que o Inter é um clube muito organizado, que não sei o quê. Assim, o que o Inter fez esse ano, eu não falo nem do descenso ano passado, que eu vou confessar que eu nem prestei muita atenção, não. Mas o que o Inter fez esse ano para o acesso, assim, qualquer imagem positiva que eu tivesse de competência do Internacional foi totalmente por água abaixo. O momento em que trouxe o Guardiola também foi conturbado, quase demitiu o cara, sei lá, 5-6 rodadas depois, aí agora demite o cara faltando 3 rodadas pro campeonato acabar, mas é de uma incompetência, sabe, é de uma burrice tamanha que não cabe no tamanho do Internacional, é impressionante. Eu não sei se você sabe, eu praticamente participo do Conselho do Internacional em Belo Horizonte, tem amigos colorados, né? Corneta, pra quem que você não torce nessa vida, né? É que você não revela. Ao contrário do Formiga, que revela os 359,5 times para os quais ele torce, o senhor fica só na moita. Ah, o senhor não torce pra Cruzeiro, Atlético, beleza. Mas o senhor, eu fico impressionado. Vai, conta, vai. Você participa do... Não, eu fiquei amigo. O suruba do Internacional em Belo Horizonte. Não, é porque tem um jogo na Copa do Brasil, 2000, na Copa da América Inter, eu ajudei os meninos do Internacional a entrar no campo. Uhum. Aí eu acabei ficando amigo do pessoal do Consul. E é um pessoal bacana. Uhum. Aí, conversando com o diretor do Consul de Belo Horizonte, Colorado, louco, alucinado, ele falou que a diretoria vai na onda da torcida. É a imbecilidade. Ele mesmo falou, cara, não tem condição o negócio desse. É burrice, burrice, burrice mesmo. Você não pode emitir um cara assim, não. Aí vai entrar quem? Vai entrar um interino agora? E se o cara não dá resultado amanhã? Na terça, né? Sei lá. Se o Inter não ganhar a próxima partida, não ganhar do Oeste, que é bem normal que aconteça lá em Itápolis, né? Não, Barueri. O Oeste é de Itápolis, mas tá mandando jogos em Barueri. Isso. Tá, o que seja. Se o Inter não ganhar em Barueri, é coisa mais normal do mundo, cara. Que o Oeste é carne de pescoço. Então, e aí? O cara vai marcar mais um não acesso seguido e já deu muito ruim, meu filho. Só uma coisa aqui, eu concordo com vocês que o Inter tá fazendo cagada em cima de cagada já tem tempo, isso aí é fato. Só que tem um detalhe que o Mauro César da ESPN chamou atenção, que talvez explique um pouco essa demissão aí. Parece que a multa rescisória do Guardiola lá, se ele conseguisse, assim que ele conseguir o acesso, a multa é mais alta. Então, como o Inter está a um ponto aí de subir, vai subir, não sei o que e tal, eu tô achando que ele dá a entender. Ele dá mais a entender. Que ele... ainda. Eu ia falar isso agora. Não. É ainda mais mau caráter. Sim, mau caráter sim, mas. Explica porque no final das contas, quem conquistou acesso. Ele entra na justiça e ganha, se fizer isso. Sim. Na justiça, bobele e ganha, viu? Impressionante, bicho. Tá de parabéns aí a diretoria do Internacional, que tá cagando a história do clube desse. Mas enfim. Vamos parar de falar do Inter, vamos voltar a falar da América. O jogo, concordo com você, Sérgio. Tensão mais pela expectativa nossa do que pelo retrato do jogo em si. E foi bom demais, gente. Quando acabou aquele jogo, eu tava com a narração da Itatiaia, não com a do Premier. E aí foi muito bacana ouvir ali o Enio Lima, o Romário, o Thiago Reis, que nenhum dos três, eu acho que o Thiago Reis foi o que mais conseguiu segurar a emoção. Os outros dois deixaram bem claro que estavam emocionados mesmo. Eu também fui chorar até uma meia hora depois do jogo. Mas é bom demais, né, gente? É bom demais. Esse negócio de América, ele dá uma raiva, mas de vez em quando dá umas alegrias. É bom pra cacete. Vou tentar falar do jogo. Eu não sei se eu consigo falar do jogo, não. Consigo pegar destaque do jogo. Quando eu comecei a assistir o jogo, Rafael Lima, mete aquela cabeça. Um minuto e meio de jogo, eu falei, ah, hoje vai. Não tem Magrão, né? O Magrão, Magrão meteu a caneta também, mal começou o jogo, já meteu uma. Sim, isso! O goleiro tirou com o peido ali, fez, não sei como que era, tirou ali, cara. Que foi a batida que deu origem ao escanteio. O Magrão já chegou assim, o América já chegou a 100 por hora, foi sensacional. Vocês repararam que todos os desgramados de 2017 estão comendo a bola nas últimas rodadas? Perigo, viu? Magrão jogando pra caralho. Giovanni marcando gol do acesso. Norberto marcando semana passada. É, nossa senhora, velho. Felipe Amorim, Felipe Garrincha Amorim, lá em Campinas. O pessoal tá jogando. Tem um que não tá jogando grande coisa, né? Que eu já vou adiantar meu voto. Provavelmente deve ser o Colatina da noite, né? Seu Renan Votril continuou, assim, sonequíssimo nesse jogo. Mas teve ontem uma coisa que me incomodou muito, o João Ricardo, viu? É. A culpa dele era a bola no pé do Figueirense, cara. Ele não saiu, deu um chute pra frente, cara. Mas ele olha só. Todos, cara. Concordo com você, Guaneta. E eu já. Contra-ataque em cima de contra-ataque pra eles toda hora, cara. Não, tem que melhorar isso. Dois, Foram vários. Dois viraram ataque de verdade. Um quase tomou gol até. Mas não só a saída de bola, aquele chutão pra frente que ele errou, não. Ele tava saindo mal. E vou te falar. Eu tô falando dessas. O chutão pra frente é bola rifada, gente. Eu não boto a culpa nele. Mas deixa eu te falar. Ele tá com problema, sem dúvida. Ele voltou nesse jogo, mas ele ainda não está totalmente recuperado. O dia que nós fomos lá fazer entrevista com o Enderson comentou, que era antes do jogo contra o Guarani, né? Ele não jogou o Guarani. E ele treinou lá e tal. Aí perguntaram ao João Ricardo, falou, não, o João não tá conseguindo chutar. Ele tá com um problema, eu acho que na cintura, não sei exatamente aonde, mas na hora que ele chuta... Na hora que ele chuta, aparentemente é mais complicado. Dói. E ontem foi isso. Eu imagino que seja primeiro, isso. Acho que foi o primeiro tiro de meta que ele bateu. Ele chegou a cair, inclusive. Pois é, exato. Aliás... Tinha muita gente caindo ali no campo que o América defendeu no primeiro tempo e atacou no segundo tempo. Teve muita queda, muito escorregão de jogador ali. No segundo tempo teve muito atacante caindo ali também, escorregando aquele gramado ali. Não devia estar fácil. É verdade. Mas a gente não aguenta isso não, né, gente? Por favor, né? O que é? Muito bem. Não, é só voltando aqui rápido. A gente não aguenta isso não, né? Voltando aqui rápido no Internacional... O Alisson tinha perguntado aqui, pedindo para eu perguntar lá para o J. Finkler, nosso convidado colorado, se tinha alguma notícia do Enderson lá em Porto Alegre. Eu confesso que eu não vi nada, não sei se o Alisson ouviu alguma coisa. É porque o Guilherme Chaves julgou esse boato no grupo. Ô, gente, Guilherme Chaves não é fonte confiável, só. Ele faz programa com atleticano, flamenguista e corintiano. Você acha que... Quem anda com essa gente é confiável? Não é. Não é. Abraço, Guilherme. Guilherme que deve estar turbinado hoje também, porque passou o dia inteiro postando foto da feijoada com a caneca na mão. Vamos lá. Mas o Finkler acabou de me responder aqui, falou que sem chance, que deve ser Abel, Roger ou Cuca, e que... Aí depois, quando ele falou sem chance aqui, eu fiquei lembrando, eu acho que teve um papo já... Uma participação dele do programa, a gente chegou a conversar com ele sobre quando o Gordiola foi contratado, se o nome do Enderson tinha sido cogitado lá, e eu acho que ele já tinha dado uma resposta bem enfática também, de que não tinha campo pro Enderson no Inter, alguma coisa assim. É porque o Inter, o Anderson já passou lá no Inter e não fez um bom trabalho, então eles, acho que na base do Inter e tal, eles não gostam, tem essa fama lá por causa disso, né? Então... É. Não, então acho que é isso. Então, quanto ao Inter, pelo menos, acho que a gente pode ficar tranquilo. Ontem eu tava lá na Blitz, né? E eu conversei com o Marco Antônio Batista. Passou no bafômetro, e... não? Não, passou não. E ele falou assim que tem interesse de outros clubes pelo Anderson, viu? Ah, claro que tá, mas tem muito tempo. Não, mas isso já não, teve, eu tô falando agora. Não, claro, claro que vai ter, ué. Lógico que vai ter. Eu não tenho dúvida de que tenha. Com certeza vai aparecer gente querendo. Não, pois é, aí eu falei com ele lá, que até eu me opunha antes ao nome dele, mas hoje eu já me rendi, porque o cara arrumou a América mesmo. Hashtag 5 anos. Hashtag 5 anos. 5 aninhos. É, eu acho que ninguém tem dúvida, nem o seu Felipe de Leucas, tem dúvida, de que o grande responsável, se a gente tiver que apontar uma pessoa, é claro que isso, gente, e aí eu acho que a fala do Rafael Lima ontem, ao final do jogo na Itatiaia, eu não sei se vocês ouviram, foi sensacional, porque ele fala, ele distribuiu mérito a todo mundo que merece o mérito por esse acesso, inclusive a quem está na portaria do CT Landa Drummond, a tia da comida, a tia da faxina, a tia da lavanderia, o cara que arruma o gramado. O Rafael teve uma fala ontem sensacional, e é claro que um trabalho desse, uma conquista dessa, vai do funcionário da posição mais baixa que trabalha no clube, até sim aos jogadores, aos treinadores, à diretoria, todo mundo que fez parte desse trabalho. Cada um fez o seu pedacinho, e a soma disso tudo é que leva o América a chegar a esse acesso, e quiçá o título, quiçá o cacete, e o título que está por vir. Mas assim, se a gente tiver que apontar alguém que está mais no dia a dia, direto no futebol, né, se a gente for fechar ali entre elenco e treinador, eu acho que o mérito tem que ser dado ao Anderson, né? O trabalho que ele fez na montagem desse time, não é um time com estrelas, é um time de conjunto, é um time que repõe peças e que você não tem uma queda vertiginosa de desempenho, o time que tem uma cara, que tem um jeito de jogar. Eu falo com tranquilidade, e não é só pela alegria do momento não, mas é o melhor time do América. Eu tenho 37 anos, nasci em 1980, mas dos times que eu vi jogar, é o melhor time do América que eu já vi. Já vi outras estrelas no América, outros nomes mais badalados no América, como vocês também já viram, mas em termos de time, de coesão, de equipe, e da forma de jogar, para mim é o melhor time do América que eu já vi. Supera de 97, Henrique? Ah, supera, para mim supera. Para mim supera, sim. O de 97 era um time muito bom, mas era um outro futebol. Eu me arrisco a dizer que o nível da Série B em 97 era menor. Ah, com certeza. Não, pode ser. Isso é verdade. Copa, nível... né? já é diferente. É. De Copa. Quadrangular final e tal. Esse time, para mim, não tem nenhum que bata. O de 97 me deu muita alegria. Eu fui muito feliz em 97. Mas eu acho que esse time, assim... Teve aquela enquete aí, eu acho que vocês comentaram num desses programas para trás, que o Sport TV fez uma enquete para saber se o Inter, com esse time, disputar na Série A, onde é que ele estaria, se era rebaixamento, Libertadores, seja lá o que for. E aí, eu vi muita gente usando isso como argumento de que, tá vendo como a América precisa se reforçar, que esse time não é um time para a Série A? E eu até vou concordar em certa medida que nos falta alguma coisinha. Mas eu não tenho dúvida que esse time na Série A, esse ano, com essa formação, com esse padrão de jogo, com esse tempo de treinamento que teve hoje, não faria o que o time do ano passado fez. Nós não teríamos a mesma campanha. Mas o problema do ano passado foi que, por exemplo, eu ainda comentei isso hoje conversando com o pessoal, foi como se fosse uma tragédia da Chapecoense mesmo. A gente destrói o time, sobe, não, eu concordo com você. Tudo. Eu concordo com você. Eu só digo assim... A gente assim, não pode fazer isso. Esse time, eu tenho a sensação de que faria uma campanha na Série A e que talvez ele não caísse. É, nem o time de 97, por exemplo, eu tenho essa impressão, eu tenho essa sensação. Eu não tinha essa sensação em 97, por exemplo. Eu acho esse que é por causa do sistema defensivo, né, não? É possível que seja. É possível, sim. Nós estamos com uma defesa muito forte, né? Uma defesa que encaixou muito bem, que não começou o ano assim, né? Campeonato Mineiro, a gente lembra como é que foi. Mas eu fiquei com essa impressão, então... Eu acho que se a gente precisa dar mérito a alguém por esse acesso, e não é uma conquista de uma pessoa só, mas se tiver que botar um nome, esse cara é o Anderson para mim. E sim, vai ter gente olhando ele, como já teve durante o campeonato. Aliás, os amigos lá do Arquibancada Coral mandaram mensagens no Twitter, congratulando pelo acesso e tudo mais. Eles que caíram ontem, né? O Santa Cruz ontem confirmou seu rebaixamento, eles mandaram mensagens congratulando a América pelo acesso, dando os parabéns, e vários dos comentários foram em cima da chegada do Anderson no ano passado, da permanência dele após o descenso, e após um Campeonato Mineiro que também, né, muita gente contestou se ele deveria ficar para a Série B ou não. Então, e eles comentaram muito que esse trabalho do Anderson tem aí a sua importância na conquista desse acesso. Eu acho difícil, eu já falei isso aqui, eu quero que ele fique, acho difícil pra cacete, porque ele vai ficar badalado, porque o título vai vir, gente, e aí não tem jeito, né? É verdade. Então, acho muito difícil, mas, enfim, vamos ver o que acontece, né? Vamos esperar, vamos ver o que acontece. Possibilidade de montar um time, ter o orçamento, montar o time, pode ser interessante para ele também. Deu certo só esse ano, porque ele montou o time no começo do ano, com calma, e veio mantendo. De repente, a proposta para o ano que vem, uma Série A, estar com o elenco que você quer, isso que você aí projeta, pode ser aceitador. E nosso elenco, que tem muitas peças importantes nesse time que subiu, vão ficar pelo menos até junho do ano que vem, cara. Sim. Então já tem bons nomes, apesar que eu acho que o primeiro jogador que a gente vai perder vai ser o Messias. Esse, infelizmente, eu acho que não fica na América. É, o Mateuzinho acho que só fica porque machucou, né? É, o Mateuzinho só fica porque machucou. Mas eu acho que vamos torcer pro Messias da torcida na canela terça-feira. Torção leve, nada grave. Não precisa ter cirurgia pra botar pino. É só pra perder as duas últimas rodadas. Uma torçãozinha leve. Uma pisada em falso. Nada grave. Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo. Messias vai ser difícil ficar, viu? Apesar de que eu torço muito pra aquele. Muito bom zagueiro. Novo. Vai, Jairo. Não, eu ia só comentar que, quando a gente tá falando sobre o jogo, que pra mim o jogo ontem foi mais do mesmo. É o jogo do Anderson, é o jogo que a gente fez o ano inteiro, as 35 rodadas que a gente fez até hoje, 90% foi aquele jogo. Só que o seguinte, quando tava ruim e a culpa era do Anderson. Quando tá bom, tem que ser a culpa também tem que ser dele. Uhum. E é isso, eu acho que eu concordo também que ano que vem, deixando ele trabalhar, montar um ele e Koldrubs trabalharam muito bem. Eles montaram um grupo muito bom. Um grupo que não, assim, não tem craque, não, de fato não tem. Mas a diferença do titular para o reserva imediato geralmente não é absurda. Né? Então, por exemplo, quando a gente perdeu um dos dois zagueiros, e entrava o Lima, que não, eu não lembro dele comprometer. Né? Aqui e acolá, bem medido e bem pesado, os laterais também. Então, é um grupo muito equilibrado. Né? E se a gente utilizar essa mesma ideia para montar um elenco para a Série A, com mais orçamento, é claro que a gente já tem um orçamento muito mais baixo do que muita gente da Série B, vamos ter essa diferença muito maior na Série A, mas é aquela história, quando seu orçamento é baixo, você tem que trabalhar melhor. E o meu medo, na verdade, é o seguinte, a gente vai, monta um plantel bacana, pensado, com uma lógica, aí vem um Campeonato Mineiro e, sei lá, acontece alguma coisa fora do padrão, e pronto, demite o cara, aí traz os Mauro Fernandes, traz os portugueses lá e pronto. E aí no meio, aí esse cara vem, traz mais 22 caras, e foi o que aconteceu no passado. Na prática foi isso que aconteceu, a gente teve um time que começou, mas que foi entrando gente, e não formou-se um time, formou-se um conjunto de jogador, né? A diferença desse ano é essa, nós temos um time. Hashtag volta Lobua. Nossa senhora. Ô Jairo, e esse time só foi formado porque teve um planejamento, teve tempo para isso ser formado. Né? Isso, ó, não demitiu o Enderson lá atrás, quando ele foi eliminado pelo Muricy, manteve, uhum. Opa, não, esse resultado fora da curva aqui, que todo mundo ficou puto, beleza, mas a gente acredita no trabalho desse cara, então nós vamos continuar com ele, vamos bancar ele, o resultado tá aqui, é isso. E é o que eu acho que a gente precisa para o ano que vem, né? a gente tem que ter um planejamento muito claro e muito sério do que vai ser feito. Para dar um exemplo aí, você viu que a cachorrada aprontou esse ano, foi exatamente isso. Sim. Você veja que os caras contrataram o Roger no começo do ano. Time do Roger é time que não tem volante quebrador, é time de toque de bola. Isso. Aí contrata um time inteiro com essa filosofia. Aí precisa esperar da liga, porque time que toca bola demora para dar liga. Não deu, demite o cara e traz um monte de professor substituto. E aí, né... Pela qualidade do elenco dos caras lá, ainda sai alguma coisa, dá pra tirar algum leite de pedra ainda. Mas se foi como aconteceu com a gente no passado, que não tinha folga, não tinha beirada pra nenhum erro, é complicado. É complicado. Isso. Muito complicado. Aqui, vocês viram uma reportagem que apareceu no Globoesporte.com dos 5 motivos que fizeram a América a subir? Eu dei uma lida rápida, mas não me aprofundei, não. Eu não sabia, por exemplo, do orçamento, que o América teve um lucro do final do ano passado de 10 milhões. Realmente houve isso. Eu não sabia disso. Mas, na verdade, esses 9 milhões que a gente teve de lucro, isso. 9 milhões de alguma coisa, eles serviram para cobrir o prejuízo de 2015. Então, assim, realmente, sobrou ano passado, mas faltou em 2015. O América conseguiu rodar redondinho hoje, esse ano. Mas não teve esse 10 milhões a mais para fazer Série B, não. Isso aí foi um equívoco do jornal que não avaliou que faltou esses 10 milhões em 2015. Mas o fato de ter caído sem dever 10 milhões... Ah, não, sim, isso sim. É outro momento da administração do América, gente. Tá mandando as contas em dia. Não ficamos devendo porque a gente ainda fez aquele... Vendeu o jogo pra não sei onde, jogo em Londrina. Exatamente. Isso é polêmico, mas que certamente só ajudou o caixa é... Sem dúvida. E não esperem jogadores pica ano que vem também, não. Não, política desse ano. Manter o orçamento no limite. Não, é porque ele assim, agora, que o América podia trazer o Zé Roberto do Palmeiras, podia, viu? O homem ali ia ser bom pra gente, viu? Não, mas é porque eu comparo, por exemplo, com o Santa Cruz. O Santa Cruz começou o Campeonato Brasileiro ano passado, nas 4 primeiras rodadas, arrebentando. Liderança e tal. E Guarani de Campinas, caiu pra Série C. Não, mas eu tô falando o Santa Cruz liderou a A, velho. Sim, mas... começou o ano passado. Cavalo Paraguai. E terminou o ano passado devendo. E esse ano agora tá devendo os caras. Parece que se acertaram a falar de julho. E isso, caiu pra ser, entende? Eu acho que nós temos o caminho certinho pra ficar nessa aí, velho. Pra manter na A. Amiguinhos da bancada. Amiguinhos da bancada, qual é o seu fetiche de contratação pra 2018? Eu confesso que eu não tenho. Enderson Moreira, 5 anos. Ó, aí sim, hein? Acabei de lembrar do meu fetiche. Aí. Boa, Sérgio. Ó, eu tenho um cara aqui que eu acho que seria importante. Falaram já de dois volantes, né? Falaram no grupo do Decadentes um dia do Márcio Araújo, mas tem um cara que eu acho que ia botar moral demais no América ano que vem na Série A. Seria um Leandro Donizete, por exemplo. Eu acho que se a gente buscasse, ia ser um xerifão que ia ser bacana. Muito bem, Jairo. Eu te falo o nome que eu gostei de ver na América. Ele pode até embater, gente. Patrick. Vai, claro. Ele foi escorraçado pela cachorrada. Patrick. Seria um bom nome pra gente. Eu queria o Fred. Deus me livre. Não quer não. Deus me livre. Também não. Atacante, eu prefiro o Marinho, aquele que fala bobagem. Vamos lá, é Jairo. Não, eu não pensei em nenhum assim que eu... Eu já sei quem que eu vou querer. Em homenagem a um dileto aí, Renteria. Não, brincadeira. Não. de graça. Muito bem. Ó, Não, fala assim que eu realmente não pensei em nada não, mas acho que a gente deveria tomar mais cuidado no ataque. Eu acho que a gente realmente precisa de um... Esse ano foi o que faltou pra gente, na minha opinião. É verdade. E vamos lá, deixa eu só inverter um pouquinho a pergunta do Corneta. Quem seria a sua prioridade, além do Anderson, viu, Sérgio? Quem é a prioridade de renovação do elenco? Cláudio? Porra, velho. O Corneta é sempre o último, que é o mais legal. Então tá, então fica de último. Ô, Sérgio. Rafael Lima. Jairo. Mas ele tem contrato. Pro ano que vem? Ele tem, vou ver aqui. Eu ia falar Rafael Lima também. Mas eu também ia falar Rafael Lima. Mas olha, eu vou falar assim. Doido, Rafael Lima. Eu cornetei ele com gosto, mas Bill, acho que o Bill Hernandes era junho. Outro. Boa, Jairo. Hernandes, muito bem. Rainer. Eu acho que, igual comentei com vocês aqui, conversei ontem lá com o Marco Antônio Batista, eu acho que tem que... Não tem o time do América não é um cara só, não. É o elenco. Tem que manter pelo menos o time titular tem que manter para o ano que vem. A brincadeira aqui é escolher um só. Vai lá. Se vira aí. Deixa eu ver aqui. Não pode escolher por posição, não? Por exemplo, assim, um Rafael Lima, um Luan... Rafael Lima. Um por posição que você tá querendo? O Rafael Lima, eu concordo. 18, tá, gente. Ele segurou bem ele. Cortou o seu, Cláudio. Rafael Lima, 2018? João Ricardo, dezembro de 2018. Fernando Leal é um cara que eu renovaria. Encerrou agora, o contrato dele agora nesse mês, tá? Renova. Também acho. Novembro, não sei, Norberto, 2017. Messias, já era pra ter renovado, dezembro de 2018. Já tinha que ter renovado. Lima, maio de 2018. Pode renovar também, que é um bom zagueiro, bom reserva. Renato Juste, encerra agora. Pode dispensar. Roger, dezembro de 2019, pode dispensar. Parar. Roger não. Você pode dispensar, O Roger é fraco. Lembra que zagueiro. Juninho. É Giovani, dezembro de 2017. Não, o Roger ainda vai crescer muito, gente. Vocês estão viajando. Pera. Eu também acho. Calma, senhor. Também. É menino ainda. Tá. Mas podia parar como volante, como zagueiro. Novembro de 2017. Não. Parar. Novembro de 2017. Tá. Quem que é esse que você falou, Cláudio? Parar. Giovani, dezembro de 2017. Uhum. Juninho, dezembro de 2018. Hernandes, dezembro de 2017. Zé Hernandes, Ricardo, renova. Dezembro de 2019, não precisa. David, pode Davi. Ir embora. Davi. David. Tá. Christian, dezembro de 2020. Neto Moura, dezembro de 2017. William, dezembro de 2017. Jataí, novembro de 2017. Tchau. Renato Bruno, dezembro de 2018. Renova. Tá, né? Beleza. Rui, dezembro de 2017. Renova. Gerson Magrão, 2017, novembro. Podia renovar também. Renan Oliveira, novembro de 2017. Gerson Magrão, Renan, um dos dois. Bill. Maio, matou a barata? Bill, quem maio tá matando 2018? Você? O Bill, maio do ano que vem. Os homens mais importantes da América desse ano. Não marcou todo gol, mas jogou muito. Luan, novembro de 2017, importantíssimo. O nome, porém, é do Palmeiras. Tem que ver que o Palmeiras se libera ou não. Seria um bom nome pra renovar. Edno, maio do ano que vem. Não precisa. Hugo Almeida, novembro de 2017. Hugo Cabral, dezembro de 2017. Felipe Amorim, craque do acesso, novembro de 2017, Mike, novembro de 2017, e Rubão, 2018, no dezembro. Rubão, quase? Aqui, eu conversei com a Lu. Dezembro do ano que vem. Dezembro do ano que vem, tá. Vai, Rainer. Eu conversei com a Luan outro dia, que eu encontrei ele no lugar aí, esses uns tempos na aí balada, pra trás. Pode falar. Sei. Na baladinha. Nil Sagitários, vamos lá. Ali do lado é o ponto da rua. Ele falou que o América não procurou ele ainda. O América não procurou ele ainda. E o contrato dele com o Palmeiras acaba agora também. E ninguém procurou ele pra renovar ainda não. Mas o que acontece, tio Luan, jogador caríssimo, só está no América porque o Palmeiras tá pagando parte do salário. A gente tem que tomar muito cuidado pra fazer uma contratação do cara desse calibre. Apesar de ser um ótimo nome pra Série A, o cara ganha 200 mil. Então, 50, e o Palmeiras paga o resto, a gente não pode assumir uma broca dessa, não, cara. É, tem que ter inteligência, me parece que o time vai ter. Aqui, o Jairo lembrou do Dileto Marcos Grassi, então deixa eu ler alguns comentários aqui também. Apesar de ter pouca gente comentando aqui, mas vamos dar espaço aqui. Seu Alex e Tosh, parabéns, decadentes. Vocês nos representam com muita competência. Olha que mentira. Quero a presença do Henrique no jogo do título. Se vira. Cara, é só se eu me virar mesmo, porque não tem dinheiro pra isso, não. Não, mas só depois do título conquistado, né? Obviamente. É, né? Bicho. Não, depois do título conquistado, você pode ir. Olha só, gente, o cara vai a Campinas, traz 3 pontos, o povo reclama. Até o povo tá, não. Aqui, ó, o Henrique comigo é pé quente. Só ficar do meu lado. Artel tá aqui, boa noite, menino. Sem palavras pro jogo de ontem. Não colocaram o link no grupo. Ó, quem não mandou o link no grupo aí? É verdade. É, falei que Magrão ia ser sucesso. Também quero Henrique em BH no último jogo. Não sei se vai dar, não, gente. Dia 25 tá difícil, viu? Não teve votação de bala e colatina. Gente, quando não tiver votação de bala e colatina, saibam que a culpa é sempre minha, tá? Mas como eu falei, eu fiquei meia hora chorando depois do jogo, eu nem lembrei desse detalhe. Ivan Michel, fui fiscal do Enem, ainda sob efeito de hashtag descubra de ontem. Efeito do hashtag descubra, tudo bem. De ontem, espero que ninguém tenha notado. O que vale é o acesso, valeu galera, muito bem. Até, ó, achei que ia morrer ontem. Tanto que fumei e usei bombinha. Até o asmática usa aquelas bombinhas, mas fuma também. Mas então... fuma, pois é, tem um pessoal pra te contar, viu? A Itatiaia mais América em jogo importante, é quase impossível não sofrer, muito bem. Pô, ainda bem que ela não fumou a bombinha e usou cigarro, né? Inalou o cigarro, é. O Itoshi aqui de novo. Eu gostaria da presença do atacante Diogo Luiz, ó, falando em nomes para o ano que vem. Queria o atacante Diogo Luiz, que tá no Buriram United da Tailândia. Dá pra buscar. É o que jogou na Portuguesa, no Santos. Ah, bom nome. Não tô lembrando dele, não, mas se vocês falaram, eu acredito. Marcos Grassi, renteria neles, Dileto Jairo. Tava quase dormindo. Tá aqui. Tava quase dormindo. Escutei renteria e até assustei. Excelente, seu Marcos Grassi. Muito bem, gente. Vou votar em bala e colatina de ontem, já que não teve voto popular. Eu peço desculpa aos queridos ouvintes. Mas vamos fazer a verdade, nossa. Não tá nem pra opinião de vocês, não, viu, gente? Na verdade, gente, eu não tô nem aí pra minha opinião de ontem, pra falar a verdade, mas vamos lá. Vamos de colatina primeiro, então. Eu já antecipei meu voto. Deixa eu começar. Eu já antecipei meu voto. Vai, Cláudio. Então, o meu colatina vai pro João Ricardo. Pode brigar comigo à vontade, já falei o problema que aconteceu. Não, tudo bem. Eu acho que ele mereceu esse voto ontem, sim. Ele deu umas falhadas bizarras, mas nenhuma delas converteu em gol, né? Mas se meu... eu tivesse convertido, meu filho, você não tava nessa alegria hoje. Exatamente. Mas o Si, né? Vão deixar ele na gaveta. Não. Tem uma bola em cima da área dessa jogada de João Ricardo. Você tá lembrado? Aham. O Messi arrancou a bola com não sei como também. Teve. Eu lembro, sim. Mas quem mais me irritou no jogo de ontem foi o seu Renan Oliveira, que enquanto esteve em campo, deixou a América com 10. Não jogou nada. O que mais me incomodou foi o juiz que acabou o jogo 5 minutos depois que o América marcou o primeiro gol, cara. Podia ter encerrado a partida. Acabou, galera. Pode ir embora. Muito bem. Vamos deixar os coleguinhas votar também. Então, meu voto que eu já tinha antecipado é o Renan Oliveira. Sérgio Tavares. Eu vou no João Ricardo também. Tá maus. Muito bem. Rainer. Renan Oliveira. Pra desempatar, Jairo. Pior que eu vou no João Ricardo também. Eu tô achando que a cabeça dele não tá legal nesse final de Série B. Que isso, gente? É mesmo? Não sei. Eu não sei se é um negócio da cabeça, não. Eu acho que só que é machucado. Não, eu acho que é machucado. Mas, né? Eu acho que ele tava mal. Não sei. Mas eu acho que... Vamos conversar. Será que precisava mesmo esse desespero pra voltar se ele ainda tá machucado? Eu não escalaria ele. Eu não sei se eu escalaria ele também, não. Isso aí eu concordo com vocês. Não, peraí. Gente, vamos lá. Vamos dar um exemplo... Copa de 98. O Ronaldo teve convulsão no vestiário. Zagallo perguntou: Ronaldo, você dá conta de jogar? Ele falou assim: dou. Quem mas é que todo jogador vai falar isso aí? Não, mas. Corneta, mas peraí. O cara falou: tem condição, não, o cara vai botar pra jogar. Cara. Primeiro não era uma final de Copa. Todo jogador fala isso. Primeiro não era uma final de Copa. Segundo, não era o Ronaldo. Era a 35ª rodada da Série B, o América com outros três jogos à frente. Com outros três jogos à frente. O Fernando Leão acabou de vir de duas partidas que, ainda que ele tenha tido falhas, nenhuma delas catastrófica. Para mim, o Fernando Leão fez duas partidas ok. Fernando Leão poderia tranquilamente entrar nesse jogo. E eu guardaria se o João Ricardo... Aliás, eu falo isso agora para os próximos jogos também. Eu guardaria o João Ricardo, porque assim, parece que o problema dele é na bacia, né? Problema de bacia não costuma ser um negócio tranquilo de resolver. Geralmente é uma questão óssea. Eu não sei exatamente qual que é o problema dele, mas geralmente você tem uma questão óssea, de cartilagem, alguma coisa ali. É o que eu conheço. Adolfo não está aqui para nos iluminar, mas é o que eu conheço, o problema de bacia. Guarda o cara, só. O acesso nosso estava garantido já também, galera. Entendeu? A gente entrou, a gente fica tenso, porque a gente sabe que é América. Igual o Jairo brincou em off aqui, que ele não estava acreditando, três rodadas de antecedência e tal. Mas assim, o acesso estava... Mas agora o trem mudou. Agora não é mais acesso. Agora a porra ficou mais séria ainda, entendeu? Beleza, ficou mais séria. Mas peraí, vamos poupar o jogador. Pra que você vai estragar um goleiro que vem com você bem há vários anos, sabe? Deixa o cara se recuperar com calma. Fernando Leão aguenta o tranco fácil, só. Fernando Leão não vai aguentar Juventude, TRB e qual que é o outro? Londrina. Minha preocupação é Londrina. Minha preocupação é o Londrina também, mas o Londrina tá metendo gol em todo mundo. Então, pouco importa se é o João Ricardo ou se é o Fernando Leal. O Londrina, no turno, meteu gol no João. Então, assim, eu pouparia o João Ricardo ainda. Então, ficou então o João como colatina da rodada, 3-2. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Bala, Sérgio. Bala. Olha, alguns jogadores chamaram minha atenção. Magrão fez uma boa partida de novo. Bill movimentou mais. Hernandes, como sempre, operário ali. Messias tirou uma bola e fez uma partidaça. Mas eu vou dar meu voto pro Giovani, porque além do gol, ele... Acho que foi a melhor partida dele. Não que tenha sido, né, o supra-sumo, mas... Foi das melhores partidas que eu vi dele. Ele movimentou muito mais, ele deu passe. Nos dois gols ele participou, mesmo que indiretamente. Então, meu voto vai para ele. Muito bem. Jairo? Eu vou ficar com o Messias, porque ontem a gente esquece dele, porque todo jogo dele tem sido muito bom, mas ontem ele realmente estava um monstro. Messias. Muito bem. Rainer? Eu posso ficar com a torcida lá na Blitz, que ontem foi... Pode. Bom demais, viu? Ontem lá tava bacana demais. Eu emocionei lá. Top demais. Pode sim. Muito bem. Seu Corneta. Cara, o Bala vai pro cara que marcou gol de todos, velho. Senhor? Seu áudio tá cortando. Estamos esquecendo o gol. Quem marcou o gol mais importante da rodada de ontem? O Roger. Golaço. Então, Roger, muito bem. Do Vila Nova de Goiás. Tá certo. Eu vou ficar com o Messias também. Messias vai levar essa, porque ele fez um partidaço ontem. Eu concordo com o Jairo. A gente às vezes esquece, porque já é o que a gente espera dele. Mas ele fez uma belíssima partida ontem. Ontem estava irretocável. O Messias tirou até espírito da área. Muito bem. Então temos Messias como bala de ontem. Mais uma opinião aqui, o Luiz Rezende está dizendo que para ele, o João Ricardo tem uma das piores reposições que ele já viu no América. Concordo. Por isso, acho que ele ainda não saiu. Dele de muito tempo. Eu não entendi. Ele não foi ano passado. Também não. Eu não entendi. O América tem a pior reposição que ele já viu no América, por isso que o América mantém ele, por isso que ele não saiu, eu não entendi. Não foi contratado por outra equipe. A verdade, ele teve proposta do São Paulo no passado. Não saiu do América. Faz sentido. Não houve proposta do São Paulo, parece, do ano passado, tá? esse ano, acho, ano passado, e ele não animou ir por causa da saída do Rogério Ceni. Eu acho que foi. Parece que ele não. Não foi no Mineiro? Não sei, eu sei que. Sim, aí não, foi na final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi ano passado mesmo? Então, quando o Rogério aposentou, viu a roubada que seria assumir o gol do São Paulo após a despedida do maior ídolo da história do time, né? Não, ele mais do ficar. Que isso, né? Com o Rogério no banco ainda, como técnico, com aquele desastre. Mas quando cogitaram o nome dele, acho que nenhum Rogério tava se confirmando. Não, não tava ainda, não. Não tava. Agora eu tô lembrando de quando foi. Mas fala, Corneto. Mas é que... Pode falar, Rainer. Não, porque eu toda vez que eu tô lá no campo, lá, por exemplo, com o Sérgio, não sei se o Sérgio vai lembrar também, eu sempre reclamo, cara. O João Ricardo tem que... Ele demora demais pra repor a bola, ele manda o time pra frente, faz aqueles negócios, aqueles goleiros lá, de gesticular e tal. Não, mas a reposição dele é péssima, péssima, péssima. E ele parece que ele tá fazendo cera todo jogo. Todo jogo, pode ser na primeira rodada quanto na última, e o cara fala, parece que ele tá fazendo ser porque ele é ruim, eu acho que ele é ruim de reposição do início, né, de repor a bola pro jogo. Um atleticano aí querendo falar, né? Mas você sabe por quê? É porque eu tô pensando aqui no Atlético agora e cheguei à conclusão que nós vamos ter um bi antes dele, vocês perceberam isso? De coração. O deles da Série B tá chegando. Eu tô mais preocupado em zoar os atleticanos que comemorar o bi. Eu tô cagando desse campeonato. Eu quero encher o saco dos atleticanos. É, mas faltou. O Atlético podia descer esse ano, viu? Meu Deus do céu. Nossa. Ah, eu não posso perder 6 pontos ano que vem, não, pô. Não. 6 pontos pra gente é importante ano que vem. A gente tá falando lá no grupo aqui, o Marinho tá falando, que coisa impressionante. Um monte de gente dando parabéns no Facebook e tal. A única raça enchendo o saco é essa turma aí. Não é possível, viu? Eu te contar. Cruzeirense, cara, mas Cruzeirense eu prefiro não o saco. Eu quero que o Jefferson odeie. Também mandou agora. Eu quero que ele nos odeie mesmo. Vamos pra puta que pariu. Não quero amiguinho, não. Não vai lá torcer pra gente amanhã, terça-feira também, não. O Caio que tá perdendo pro Fluminense, empatando com o Bahia. A praga das arquibancadas continua lá. Isso. Ô Henrique. Henrique caiu. Tô aqui, meus caras. Pode falar, Rainer. Ah. O microfone não, tá. Não, porque eu ia perguntar pro. É porque na hora que tá falando negócio de renovação e tal, vocês falaram do Fernando Leal. E alguns vídeos que surgiram, por exemplo, no Twitter. Né, da recepção da torcida pro time, foi um dos poucos que parou e foi pra torcida, cumprimentou, pegou na mão dos caras, e o Sérgio tava lá, então eu queria saber dele, como é que foi isso, porque eu acho, na hora que eu vi o vídeo, por exemplo, o primeiro acho que eu vi foi o Juninho, já viu a torcida, já virou assim, achei meio marra demais, eu achei a postura do Fernando Leal muito bacana, então eu já queria ele no time, então depois de ver esse vídeo, eu queria mais ainda. Eu queria saber do Sérgio como é que foi isso. Não, você tá falando o quê? Agora, hoje lá na chegada lá em Confins. É, lá em Confins. Não, bom, eu não vi isso não, cara. A gente tava... Num vídeo que tem, que acho que foi, não sei se foi o América que postou a vacoelhada, não sei, postou um vídeo do pessoal saindo. E o Juninho, por exemplo, foi um primeiro que saiu que é, assim. Tem gente que não é afeito a isso também, né, gente? Não é necessariamente marra, né? Ah, mas... Não, mas pô, é você pensa mesmo, assim... Você, mas, não, mas mesmo que o cara seja tímido, sei lá, o cara tá ali pra te recepcionar e tal... Não sei. Ó, a impressão que eu tive foi o seguinte: a gente tava de frente pra eles assim, e eles vêm num corredor lá na frente. Então lá eles já viram a gente já viu. Ó, eles. Eu tô vendo o vídeo aqui que o América postou. É, o Juninho não foi o primeiro a sair, o primeiro acho que foi o Pará. O Juninho, quando sai, inclusive, dá um joinha. Ó, o Pará deu um joinha. Tem um na frente aqui que eu acho que é o Neto Moura. Esse meio que passou direto, não fez cara ruim nem nada e tal, mas meio que passou direto, não vi ele, pelo menos no vídeo, porque... não mostra, cumprimentando a torcida. Mas o Neto Moura também, gente, vamos combinar, não precisa cumprimentar ninguém, não. Termina o campeonato aí, pega o trabalho, mas que seja o Pará, eu tô falando tipo assim, que... O Pará deu joinha também. Exemplo, não, deu joinha, mas eu acho que tinha que... chegar e cumprimentar todo mundo, valeu. Não, mas peraí, Rainer, peraí, vamos lá. É, eles, de longe a gente já vê eles chegando, só que tem as portas de vidro e tal. A gente já começou a cantar, a impressão que eu tive é que eles não esperavam a gente ali. Então a maioria chegou meio assim, rindo, assustava, ó, que legal, assim, pelo menos a impressão que eu tive. E aí eles chegaram, eles foram passando assim, e a gente ficou cantando. Uns dois ou três só ali na frente é que puxou alguém, cumprimentou, né, deu uns parabéns e tal. Mas a gente ficou gritando, vamos ser bicoelho, vamos ser bicoelho. E eles passando. Depois que eles passaram, eles ficaram ainda ali assim no hall, e aí várias pessoas foram lá cumprimentar, tiraram foto e tal, entendeu? Ah, é porque eu penso assim, se eu fosse, ainda mais que eu ainda tive um sonho de ser jogador de futebol, ganhasse uns cinquentinha por mês, eu ia pular debaixo da corda ali, ia gritar demais, vamos ser bico. Você também ia ser lateral exuberante também, Raim? Você também tava querendo ser um lateral exuberante também, igual o Fulano? Ah, só o João Rock. Lateral, não sei não, mas um volante. Um volante lidava, viu? Segurava bem. Por falar nisso, deixa eu só fazer um registro aqui. Fui muito bem, muito obrigado hoje na pelada, tá? O Thales não tá aqui pra comprovar, mas depois vocês podem perguntar pra ele. Dei assistência, fiz gol, então vocês me aguardem. Até eu tá aqui e falar, vamos combinar que se a torcida do América nem no campo vai, mas vai no aeroporto, e aqui a gente sabe a distância, os jogadores todos tinham que, no mínimo, tirar o selfie com tudo. Por isso que eu falei. Os caras cansados, tão viajando. Vocês estão exagerando. Eu achei muito bacana a mobilização por parte do marketing, da torcida, de chamar todo mundo. E eu achei que os jogadores seriam mais receptivos na hora que ele chegasse lá e tal, ia bater na mão da torcida. E eu, pelo menos no vídeo que eu vi, eu não tinha visto isso. Eu vi o Fernando Leal cumprimentando o pessoal. Tá certo. Era só a ressalva que eu ia fazer. Vamos lá, peraí. Cala a boca, deixa eu falar, porra. Cala a boca. É, porque eu interrompo pra caralho. Vai, cala a boca. Deixa eu falar, posso falar? Então tá. Cara, nós que somos torcedores. Eu, por exemplo, não consegui dormir ontem à noite, tão frenético que eu tava. Imagina esse povo que tava jogando bola lá ontem. O tanto esse cara tava elétrico, meu filho. Ele tá quebrado, cara. Eu acordei um lixo hoje, tão mal que eu dormi essa noite. Não, mas esse aqui... E eles devem ter ido pro Danone depois também, filho. Eu tenho certeza, não fica ninguém aguenta, não. Lógico. E você segue... Vocês devem seguir eles também no Instagram, né? Eu achei bacana demais. O pessoal, acho que no ônibus que tava lá. Vocês viram os jogadores? O Bill, por exemplo, postou. Vocês viram? Não, ali assim, só de videozinho do Instagram, já deu pra cansar mais do que o jogo. Porque cada hora que um fazia o seu vídeo, a sua selfie, tinha que todo mundo pular de novo, gritando, vamos subir com ele. Ao invés de todo mundo fazer junto, não. Cada hora ia um com a câmera lá na frente, e aí juntava todo mundo pra pular. Só isso já cansa, gente. Ô Henrique. Eu tô falando muito aqui, mas vou falar mais uma coisa aqui. Cara, os caras estavam lá na Blitz lá, que canseira. Aqui os caras da Seita Verde devem estar cansados, vai ficar cansado uma semana, só. Os caras não param de tocar mesmo, não. Os caras... não para não, senhor. O garçom doidinho, frenético lá, tentando entender o que que todo mundo tava pedindo lá, e os caras não pararam de gritar, na hora do gol, gritaram, bacana demais, viu? Muito a Vaquelhada também tava. Bacana, a Barra Una acho que também foi, né? A Barra Una também tava. É, não, assim que é bom. Essas blitz são boas. Turma do Fundão também tava. Turma do Fundão. É porque fica lá no fundo e às vezes não dá pra galera ver, né? Mas tava lá. A gente tava lá. Mas é porque eu fiquei cansado só de ver os caras tocando lá, velho. Os caras não pararam, não. Eu acho que eu dormi foi pelo cansaço deles. Muito bem. Então é isso, senhores. Tem mais algum assunto, Sérgio? Não, acho que não. Não? Então tá bom. Pode falar. Não, só... eu sempre trago uns númerozinhos, só lembrando de novo. Foi o jogo 50 do João e do Rafael Lima, os que mais julgaram. Do ano, e né? Nós, do ano, isso, do ano. Ah, tá. Nós temos o quarto melhor ataque, só estamos atrás de Londrina, Inter e Paraná. E temos a melhor defesa. E 18 rodadas sem levar gol. Nós vamos ganhar de 4-0 do Juventude. Vai ser um turno sem levar gol. Anota aí. Pronto. esse turno e um turno ganhando, né? Completar. Um turno ganhando também, né? Vão ser 19 vitórias. Não, a gente já tem 19. Não, nós temos 18 ainda, não? 18. Mas nós vamos chegar lá. Muito bem. Seu Rainer, pode dar seu boa noite? Oba. Galera, brigadão por me dar esse espaço mais uma vez aí. Hoje eu tava elétrico aqui, falei com o Alisson, falei com o Sérgio aqui, que eu queria participar para falar alguma coisa para ver se eu consigo dormir hoje, porque é difícil demais, tô elétrico demais. Mas nós vamos ser campeão desse negócio, vai ser sábado. Boa noite para vocês, obrigado aí. Quando vocês precisarem, nós estamos aí. Não, não é quando a gente precisar, não. Faz igual você fez hoje, quando você quiser. Fala, ô, quer participar hoje? Levanta o braço, gente. E precisa então, você então, pra fazer esse programa. Então me coloque todo domingo, então, que nós vamos participar, então. Beleza. Não, é sério mesmo, gente. Eu sei tudo que já participaram. Os que não participaram ainda e têm vontade de participar. Não tem mistério nenhum, não, gente. Levanta o braço e fala, ô, deixa eu participar esse final de semana? Deixa eu participar isso quarta-feira? Aí. Demorou. Nós precisamos de vocês aqui, nós precisamos renovar aqui, senão fica os mesmos bobos falando as mesmas coisas de sempre. A gente até vira quase um roteiro aqui. É claro que cada jogo a gente analisa coisas diferentes, mas via de regra, as nossas opiniões acabam se mantendo de alguma forma, por mais que elas evoluam. Então nós precisamos de gente nova que pense diferente para vir falar aqui também. Seu Jair Vieira, por exemplo, sempre é um desses. Sempre é culpa do Felipe Amorim. Sempre a culpa do Felipe Amorim. Jairo, dá seu boa noite. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez pela participação aí, pelo convite. É sempre um papo excelente. Queria convidar a falar com todos os americanos aí. A gente tem que aparecer terça-feira, 9h30, horário chechelento, no meio da semana. Mas nós temos feriado. Quarta-feira, tá bom demais. Exatamente. Nós temos que ir lá, nós temos que mostrar. A gente tem que lembrar que tudo que acontece no América. É, a gente tem que mostrar que a gente existe, que a gente é torcida, que a gente é uma nação e que na hora boa a gente tá lá, na hora ruim a gente tá lá, mas principalmente numa hora de alegria como essa, a gente não pode deixar ter um público ruim, não. E eu tenho certeza que quem for vai ver um jogo muito bom e a gente vai sair com o resultado. É isso aí, gente. Registrando aqui também o último comentário. Vou pôr uma aposta também. Aposte, Corneta. Vou mudar meu nome para Colatina Pagante terça-feira. Não, cortou a seu nome. Ah, meu nome para Colatina, se não der mil pagantes terça-feira. Mil anota pagantes. Aí. O senhor é um fanfarrão, bicho. O senhor Alisson Fernandes, o senhor que está ouvindo esse programa, com certeza, eu acho que o senhor não devia permitir esse tipo de deboche do seu corneta, não. Não, ele vamos falou lá. Mil, não. Ele falou 10 mil, não foi, não? Ele falou mil, eu ouvi mil. Você falou mil quantos? Mil. Ô, Henrique. 1000. Isso, eu não sou trouxa, né? O Alisson. O Alisson não bebe cerveja, não toma uma cervejinha, não? O Alisson? Toma. Rapaz, tem que tirar porque de perto às vezes. Ontem encontrei lá na Blitz, o cara tava sóbrio, cara. Não, mas peraí, ele tava com a esposa? Aí eu já não vi, não. Eu cheguei lá, comentei ele ali, mas... E o cara tava sóbrio no intervalo do jogo, já tinham tomado 6 chups, cara. Ele mora longe, talvez tenha se mantido mais sóbrio por causa disso, que tinha que dirigir pra casa. Mas ele tava falando que ele tava só acompanhando a dose dupla. Então, assim, na hora que ele comentou que ele tava bebendo devagar, que ele falou que o América já tomou o gol, ele pegou a primeira, e aí quando ele terminou a segunda, o América fez o segundo. Ou seja, foi um tempo inteiro tomando duas cervejas só. Eu não sou de beber durante o jogo. 4, na verdade. Seja em casa, seja no campo, durante o jogo eu não consigo beber. Eu também. Eu tomo antes, eu tomo depois, mas durante o jogo, assim, não me dá tesão beber. Eu quando tô em casa, que às vezes abro uma de 500, 600 aqui, ela fica o jogo inteiro, fica um tempo inteiro. Durante o jogo eu sou mais devagar também. Não sei se é o caso do Alisson, depois nós vamos perguntar pra ele. Registrar aqui o Luiz Rezende, que mandou aqui, nossa torcida é foda, corneta até desembarque. Puta que pariu. Ô, gente, não. Sensacional, Luiz. Sensacional. Não, desculpa, não, olha. Corneta nossa. Tá gravado aí, já era, filho. Até o não, aqui, achei bacana demais, mas eu queria que os jogadores tirassem pelo menos. Todo mundo tirasse a selfie com todo mundo. E o nome disso é cornetário. Foi! Não, eu só queria que todos os jogadores tirassem a selfie jogadores. Todos os jogadores, todas as cenas. Muito bem. Ô, Sérgio, se eu tivesse com você, eu tinha gritado o celular ainda. Pô, os caras tinham... Os caras desembarcaram, tiraram o selfie com todo mundo, cumprimentaram todo mundo, mas não me deram uma carona pra casa. Sensacional, vamos lá. A Theo tá aqui, Henrique, fala com o Corneta. Doido, que eu quero ser amiga dele. Ô, Corneta, a Theo quer ser sua amiga. Ô, Theo, não faço não. É, a Theo tá falando que eu também posso participar. Muito bem. E a Theo tá rindo aqui do Sérgio, falando que ele não bebe durante o jogo. É, isso aí eu escutei calar também, viu? É, eu não vou falar nada, não. Lá em Campinas, realmente, ele não bebeu durante o jogo. Gente, graças a Deus que o Sérgio não bebe durante o jogo, né? Porque já chega no ponto, ele já chega no calibre, que eu vou te contar, viu? É porque muito não, mas é que... no jogo, né? Por isso não, que mas é que... durante o jogo. Vocês não entenderam, licor de figo não é bebida, é sobremesa. Tá certo, senhores. Seu Corneta, tem mensagem edificante? Não, meu cambada de vagabundo, pijandeiro ordinário. Todo mundo tem essa pena pro jogo e nem enche o saco, não. Aqui, ó, ó. Como reclamamos? Tá bom demais. Até o já vai pegar seu lugar, bicho. Até o que vai ficar mandando mensagem edificante agora. Eu, por muito mim, já coloco ela nesse cargo aí. Pronto. É, e o senhor Sérgio Tavares, seu boa noite. Meu boa noite é... Eu quero só falar duas coisas antes da meu boa noite. Primeiro é que nós conseguimos arrancar do empresário milionário, senhor Cornetinha, os prêmios para o bolão. Então já estão definidos. Sim. Vai ter prêmio para o primeiro colocado e para o segundo colocado. Prêmio e pro primeiro. Uma menção especial do primeiro ao quinto, que vai ter um regalo, né? Também. Vai ter um regalo aí, é isso aí. Vão deixar depois, não vamos separar assim, não. Não. O primeiro colocado vai ganhar uma camisa, um chapelim da Barra Una e um kit da Menk. E o segundo colocado ganha uma camisa da corrida, um boné da vaquelhada e uma cerveja ou duas cervejas, não sei, alguma cerveja da Menk também. Tem beleza? A sacolinha, não esqueça a sacolinha da corrida também, que tá inclusa. A sacolinha da corrida, isso. E meu boa noite vai sendo também chamando todo mundo para ir na terça-feira lá. É, jogo é tarde, é. Mas é bom que dá tempo de você sair do trabalho, sossegado, ir tomar umas lá, beber à vontade, porque no dia seguinte é feriado, e nós vamos golear, então não me responsabilizo sobre mim mesmo na quarta-feira. Muito bem. Minha vida é triste demais mesmo, viu, velho? Por quê? Porque na terça-feira é aniversário da minha sogra. Ei. Nossa. Ai, bicho. Não. A sogra tem que entender que certos momentos... Aniversário, é algum aniversário? É data cheia? É número cheio? Múltiplo de 5? Eu já trabalhando já. Até 11h30 tá trabalhando. Ô, Rainer, deixa eu explicar. Você tem, eu expliquei pra minha mulher quando eu fui casar, eu falei com ela. Oh, escuta, eu tenho dois amores na minha vida. Você e o América. Se um não reclamar do outro, dá tudo certinho. O América não tá reclamando você. Então, faltando aniversário da sogra, tá tranquilo, só. É, tá tranquilo. Chegar depois sobre efeito de descubra também, ainda tá dentro do decreto de feriado, hein? 11h30 ainda é aniversário dela, né? Claro, com certeza. Então, ué. Pronto, tá aí, ó. Manda uma cesta de café e som da festa, pronto. Isso, manda a cesta de café da manhã e tá pronto. Você já cumpriu seu papel. Vamos lá, o Itoshi tá aqui perguntando se vai ter Open Bank no título. Não vai, Itoshi, vamos falar a verdade, não vai. E a Theo tá aqui, se estamos de passagem na vida, bora passar na independência pra ver o Coelhão brilhar. Ô, coisa linda aí, mensagem edificando a Theo no final do programa. Então, terça-feira, meus caros, todos ao Independência, na busca pelo título. E é isso. Quarta-feira, apesar dos pesares, apesar do feriado, à noite estaremos aqui fazendo esse programete. Quem quiser participar, levanta o braço e fala eu. Certo, senhores? Muito obrigado a todos que ouviram, que participaram. Rainer, Jair, obrigado mais uma vez. E quarta-feira nós estamos de volta. Abraço, até mais!